Grandes pés de pedra de gigantescas sandálias entre a fumaça. Não posso ver o seu rosto. Imagino a forma do Cristo Redentor. Já ouvi em várias versões como um homem retratou em múltiplas faces, de barbas e cabelos compridos, como Buda ou negro, como São Benedito. Toda imagem é um mito. Toda imagem é um mito. O seu nome é a dúvida, o seu rosto é o culto. E o que tudo indica, indica que é tudo. Como que é o culto existe? Como existe a dúvida? E a resposta está na voz do coração, tão longe e tão perto de você. Porque mesmo que ausente, sempre estará. Porque mesmo ausente, sempre estará. Nas profundezas do infinito, ou no eco do meu grito, ou no eco do meu grito, ou no eco do meu grito. Nas profundezas do infinito, ou no eco do meu grito, ou no eco do meu grito, ou no eco do meu grito. Você é real, você é real. Você é real, você é real. Você é real, você é real. Você é real, você é real. Você é real, você é real. Você é real, você é real. Você é real, você é real. Você é real, você é real. O singular de todo o plural. O singular de todo o plural. O singular de todo o plural. O singular de todo o plural. O tudo de um todo, de um tudo, de um todo, de um tudo, de um todo, de um tudo, de um todo, de um tudo, de um todo, de um tudo, de um todo, de um todo. Nas profundezas do infinito, ou no eco do meu grito, ou no eco do meu grito, ou no eco do meu grito. Você é real, você é real.